das lágrimas. E dentro de um ônibus, sigo em frente. Só vou descer no jardim patente. Nem tão longe, nem tão perto, só um pouco fora de mão. Mas nada que eu não chegue, só com uma condução. Nem tão longe, nem tão perto, só um pouco fora de mão. Mas não é nada que eu não chegue, só com uma condução. Ônibus. Eu visito o Largo São João Clímaco. Estou indo para visitar os meus parentes lá na rua do Jardim Patente. O lugar é vizinho de São Caetano. Isso dá pra ver a olho nu. E também é vizinho ao norte. A igreja de São João tem uma foi a redenção. Se fizerem um estádio aqui, esse será o patentão. Nem tão longe, nem tão perto, só um pouco fora de mão. Mas nada que eu não chegue, só com uma condução. Nem tão longe, nem tão perto, só um pouco fora de mão. Mas nada que eu não chegue, só com uma condução.